que você fez isso comigo? Eu que te amei, que te dei carinho. Você sumiu do mapa e nem me avisou. Oh, oh, oh, oh, oh. Você fez a minha cabeça e me encheu de planos. Agora em minha frente, depois de um ano, vem me pedir perdão e me chamar de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Não dá, você assume o erro e acha que eu gostei. A minha paciência acabou, cansei. Um ano é muito tempo pra quem esperou. Oh, oh, oh, oh. O meu sentimento não é brincadeira. Eu não tenho culpa das suas besteiras. Você saiu fora, nem me disse adeus. Entenda, me desculpa, mas esse problema é seu. Você marcou bobeira e pisou na bola. Jogou fora. Sabe quem faz isso não é ser humano. Quero ouvir de mim se eu ainda te amo. Cara de pau. Cara de pau. Por que será que você fez isso comigo? Você sumiu do mapa e nem me avisou. Oh, oh, oh, oh, oh. Você fez a minha cabeça e me encheu de planos. Agora em minha frente, depois de um ano, vem me pedir perdão e me chamar de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Não dá, você assume o erro e acha que eu gostei. A minha paciência acabou, cansei. Um ano é muito tempo pra quem esperou. De paz.